Bom dia, grupo. Vamos acordar. Cadê o grupo? Cadê essa porra? Hoje é dia de ir pra lua de mel, perder a esposa pra entidade, anotar as coisas que a esposa fala, depois não entender porra nenhuma do que escreveu, ainda falar que é lei. Hoje é dia de invocar demônio da Goécia e deixar na linha esperando, dia de roubar charuto da Bacumba. Hoje é dia de falar que conversa com a deidade. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de beber hidromel no copinho descartável, de fazer pacto com o quiabo. Hoje é dia de passar óleo de abramelim nos cotovelos que tá seco, de pedir bó pelo iFood. Hoje é dia de acender incenso de varetinha, de comemorar Yuli nesse calor do caralho. Hoje é dia de colocar maçã pros gnomos de Durepox, comprar aqueles magos de Durepox na Paulista, botar no altar. Hoje é dia de comprar apanhador de sonho de Tupinambá, dia de invocar quem não deve, chamar o amigo macumbeiro pra resolver sua treta. Hoje é dia de se fuder. Hoje é dia de energizar sigilo com taser. Energizar sigilo que você nem sabe o que é. Usar servidor dos outros. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de dançar pelado na floresta, de abraçar árvore pelado. Dia de cheirar ruasca, fumar jurema, tomar banho de chá de trombeta, tomar banho de sal grosso só do pescoço pra cima, de beber vinho no cemitério, de chamar demônio de boi zebu. Hoje é dia de invadir a missa, dar tapa na cara do padre, roubar as hóstias, comer as hóstias chuchando na maionese. Hoje é dia de ir pra Fiesp achar que tá incorporado. Hoje é dia de comprar filtro de água que faz ionização quântica, colocar boa vibração, dar água pra sua tia. Hoje é dia de lavar o pau na pia da água benta, de roubar o frango da macumba, comer com farofa. Hoje é dia de ficar louco. Hoje é dia de choque de egrégora. Hoje é dia de tatuar sigilo dos outros, tatuar enforcado no braço direito. Hoje é dia de sair com o Kleber, chamar o Cthulhu de Cleito. Hoje é dia de hashtag gratiluz. Hoje é dia de fazer vídeo de ocultismo sem camisa, subir no YouTube. De entrar no triângulo, chamar os bichos pro círculo. Hoje é dia de fazer ritual sem banimento, sem espada, sem atam, sem porra nenhuma. Hoje é dia de fazer goessa online. Hoje é dia de usar Vick Vaporum no lugar do óleo de abramelim. Hoje é dia de ser implacável. De pegar a menstruação da namorada, passar na cara, postar foto no Instagram. Hoje é dia de fazer macumba pro pinto do presidente cair. Ah, essa é boa. Hoje é dia de bater punheta o dia inteiro e falar que tá energizando o sigilo. Hoje é dia de escravizar elemental. Hoje é dia de enfiar o Vudijade na buceta, de realinhar o chakra na base da pirocada. Hoje é dia de fazer magia sexual sem camisinha, dia de Kundalini fuck. Hoje é dia de ser sacerdote de Odin vestindo seda, cheio de flor nessa cabeça. Hoje é dia de invocar Afrodite dentro do círculo pra atrair a machaiada na balada. Hoje é dia de comer cachorro quente sem salsicha, invocar Ares e ir pra balada. Hoje é dia de arrumar buchicho. Hoje é dia de fazer feng shui na casa do amigo, mas tudo errado. É dia de chamar o Isaitir enoquiano, tudo errado. Usar de desculpa que o anjo pediu pra você fazer swing no ritual, comer a esposa do amigo. Chamar o Bap Homet de Grão Duque dos Infernos, de dia de chocar a família tradicional brasileira. Dia de fazer ritual na sala da avó. Dia de dar doce de Cosme e Damião pra crente. Dia de ficar virado no Exu, beber pra caralho, falar que a entidade que tá bebendo não é você. Hoje é dia de chamar sua mina de baba louca, de tingir o cabelo de ruivo e falar que é valquíria. Hoje é dia de falar que Umbanda é mistura do Brasil com o Egito. Hoje é dia de conversar com a Sheiliana. É dia de passar trote ponjanoquiano, de fazer ritual com vela no meio do mato, botar fogo no mato tudo, de fazer iniciação no motel, de mandar barquinha de isopor pra Iemanjá, dia de dormir meditando, dia de fazer polidense na pilastra do templo maçom. Hoje é dia de passar a mão na bunda do pai de santo, de acender vela perto da janela, tacar fogo nas cortinas tudo. Hoje é dia de soltar fogo pra chamar Chutar Xerã. Hoje é dia de ser parado pela polícia porque tá carregando espada, tá carregando os trecos da macumba. Fala pro policial que o seu orégano não é maconha. Hoje é dia de responder qualquer coisa com os escravos servirão. Hoje é sexta, caralho!